agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Sua noite, no melhor estilo. Olá, boa noite. Está começando por aqui mais um Encontro Central. Hoje, dia 28 de fevereiro, né? Último dia do mês. E também começando o carnaval, né? Então hoje, sexta-feira de carnaval. Lembrando você sempre, né? Que no carnaval a gente extravasa um pouco, né? A gente brinca um pouquinho a mais, né? Então, se for beber, não dirija, tá bom? Pega um táxi, vai com a galera, vai de ônibus, do jeito que você quiser, mas não dirija. Se for beber, você sabe que vai até de madrugadão, né? Vai fazer aquela festança toda. Então, consciência no carnaval, tá bom? E eu, Fábio Pérez, vou ficar contigo durante 2 horas com o melhor do romantismo. E a gente abre aí esse super encontro central de sexta-feira com Akon. O coração batendo mais forte. Encontro Central. And don't wanna respect boundaries. Telling you all those lies just to get on your side. But I must admit there was a couple secrets I held inside. But just know that I tried to always apologize. And I'ma have you first always in my heart to keep you satisfied. But nobody wanna see us together. But it don't matter, no. I got you, nobody wanna see. músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. músicas inesquecíveis. Foi Bon Jovi, Never Say Goodbye, também Angra e Akon, I Don't Matter. E chegando por aqui, Creed, With Arms Wide Open. Estamos apresentando Encontro Central. Well, I just heard the news today. It seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray. Then tears of joy stream down my face with arms wide open. Under the sunlight, welcome to this place. I'll show you everything with arms wide open. With arms wide open. Well, I don't know if I'm ready. By my side, we're standing on, we created life. We're arms wide open, under the sunlight, welcome to this place. I'll show you everything. We're arms wide open, now everything has changed. I'll show you it all. I'll show you everything. With arms wide open. Wide open. As canções imortais. Take away your pain.

músicas inesquecíveis. Fechando nosso primeiro bloco aí com The Cover Girls Wishing on a Star. Também teve Eurythmics com The Miracle of Love e Creed com With Arms Wide Open. Bom, daqui a pouquinho tem muito mais para você, não esquecendo que no terceiro bloco tem a tradução do dia. E para participar é muito fácil, mande seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Você pode pedir a sua música, mandar o seu recado, a sua cartinha romântica, também pedir a sua tradução do dia. E a gente volta já já com Laura Pausini. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Abrindo mais um super bloco aqui do Encontro Central, o melhor do romantismo na sua noite, aí na sua rádio. Abrindo bem com Laura Pausini. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Sei mio as canções imortais. Central. Apresentação Fábio Pérez. Heaven thought

every feeling that I feel. Whatever, baby, whatever, baby. Músicas inesquecíveis. Fechando mais um bloco com Alicia Keys, Die Without You. Também Alan Jackson, I Will Try. E Simon & Garfunkel com The Boxer. Não esquecendo, hoje é super sexta-feira, né? Sexta-feira de carnaval. Então, a gente já deu um toquezinho no começo do programa. E lembrando você, se for beber, não dirija. Vá com a galera, pega um táxi, né, divide um táxi com a galera aí, seja o motorista da rodada, né? De repente pega um busão, vai a pé, se for próximo da sua casa, tá? Vamos evitar acidentes, tá? Vamos ter um carnaval consciente, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta com a tradução do dia. Estamos apresentando Encontro Central. Olá, ouvintes. Eu sou o Carlos Bonaparte e às sextas-feiras às 9h15 vou falar-lhe de algo do qual não gosto ou do qual especialmente me agrada. De qualquer forma, é algo que faz parte de nós e do mundo. Conto consigo, com a sua presença e também com a sua opinião. Nós e o Mundo, comigo, Carlos Bonaparte, às 9h15 da noite a cada sexta-feira no Canal 1. A música evoluiu muito ao longo das décadas. No meio de tantos novos artistas e temas, é importante revelarmos o que está para trás. Nostalgia, Som e Magia vai buscar ao baú músicas desde os anos 60 até aos anos 80 e ajuda-o a recordar os grandes clássicos.

coração enganado, batendo rapidamente, à procura de novos sonhos, um amor que irá durar dentro do seu coração. Eu colocarei a lua dentro do seu coração. Quando a dor acaba, não faz sentido para você. Toda emoção se foi. Não foi tudo muito divertido. Mas eu estarei lá por você. Quando o mundo cair. Me apaixonando. Eu virarei as suas noites de amor. Apesar de sermos estranhos até agora, estamos escolhendo o caminho. Entre as estrelas, deixarei meu amor. Entre as estrelas. Quando a dor acabar, não faz sentido para você. Toda emoção se foi. Foi tudo muito divertido. Mas eu estarei lá por você. Quando o mundo cair. Estamos apresentando Encontro Central. Pushing away the light.

Encontro Central. O coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. When the words that you wanted to say are all coming out wrong, when you're bursting into tears, though you try so hard to be strong, oh, we're standing in the line of fire. Try to make two worlds arrive. Had lovers, had a lover's soul. Don't give up, don't give up, no. Take cover, we can't just let it go. We gotta try, we gotta try. So when all that you ever believe comes apart at the seams,

artistas a solo, artistas em grupo, temos música sobre desporto, aeronáutica, naves espaciais. Olha, temos até um discurso político que chegou esta manhã. Aqui tem de tudo. Tem de tudo. Domingos, das 19h30 às 20h, com Catarina Navio, no Canal 1. Muito boa tarde. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Estamos de volta com o melhor do romantismo. Encontro Central. Tá afim de participar? É fácil. Mande seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com e participe com a gente. Faça esse programa mais gostoso. Só pedir sua música, mandar o seu e-mail para pedir a sua canção romântica, né? Também a sua cartinha de amor, o seu recadinho. Não tem problema, faça o seu pedido e com certeza você vai ouvir aqui no Encontro Central. Abrindo com Enigma, Return to Innocence. Estamos apresentando Encontro Central. Don't take

Encontro Central, o coração batendo mais forte. Follow

Estamos apresentando Encontro Central. E fechando mais um Encontro Central com ele, né? John Lennon, Woman, também Wind of Change com Scorpions e Mariah Carey, Boys e Boys to Men, né? Com One Sweet Day. Bom, eu, Fábio Pérez, vou ficando por aqui. Lembrando você, hoje é sexta-feira de carnaval, então eu sei que você vai sair para se divertir. Então, for dirigir, não beba. E eu vou ficando por aqui e espero encontrar com você na segunda-feira, aqui, nesse mesmo horário, nessa mesma emissora. Para você, por comigo, então, um forte abraço, um grande beijo. Fiquem com Deus e até mais. Até o nosso próximo Encontro Central.